presidente Guido Mário, a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, e em nome dela quero saudar as demais vereadoras, vereadores, ao público que se prestigia essa noite, né, pelas mídias que nos acompanham. E, senhor presidente, iniciando, eu quero externar meus votos de congratulação, né, ao executivo, no caso, à administração municipal, pelas ações. Sabemos, eu fui um dos muitos que solicitou, né, pela questão da instalação de quebra-molas, né? A gente sabe que tem essa necessidade pela falta de conscientização, muitas vezes, do motorista, né? Onde coloca as pessoas em risco, coloca pedestre em riscos, como também os outros que estão nos demais veículos. Então, sabíamos nós, desde sempre, que essa era uma ação tão necessária em nosso município e era um clamor de toda a nossa comunidade, né? Então, ficamos felizes, então, pela instalação desses quebra-molas. Mas, senhor presidente, também tem uma preocupação referente aos quebra-molas instalados nas estradas pavimentadas por pedras irregulares. Tenho essa preocupação, né, porque fui procurado já por vários munícipes e também fui pego de surpresa em alguns, né, senhor presidente, e aonde que a gente sabe que tem uma certa irregularidade na questão de pintura, né? Tem que ter a pintura realmente na elevação, né? E é isso aí que eu quero tratar com o nosso secretário de trânsito, para que ainda, né, neste mandato, se faça essa pintura e se vê realmente a necessidade, muitas vezes, de se colocar em estrada de pedra irregular, né, nas ruas de pedra irregular, mas eu não vejo com bons olhos, senhor presidente. Também quero parabenizar a administração municipal pelas melhorias nas pontes do interior, principalmente na localidade de Padilha, né, onde que foram mais de 3 pontes que foram recuperadas, teve uma ali que foi totalmente reformada, né, que é a ponte da Padilha Velha, um clamor de nossa comunidade, também um anseio nosso para que fosse restaurado o mais rápido possível, mas a gente entende que tudo depende de um orçamento, tudo depende de um recurso, né, e sabemos como é que é um recurso. Tanto é que nós vamos tratar agora essa semana e mais a outra da questão da LDO. Nós sabemos que o orçamento de nosso município ele está muito a menor, a arrecadação está muito a menor e sabemos que vai vir tempos difíceis ali na frente, né, senhor presidente? Mas temos que estar preparados, sim, temos que estar conscientes, sim, e vamos lutar pela melhoria de nossa comunidade. Também, senhor presidente, quero destacar o evento que a Associação de Moradores de Padilha está fazendo referente ao Natal Iluminado, uma ação totalmente solidária, aonde que nesse tempo, aonde que muitos de nós estamos com tristeza nos corações, mais ainda as nossas crianças que estão com tristeza no coração, então vem essas pessoas de bom coração nos dar essas ideias, trazer essa iniciativa para ao menos tornar o lugar de nossa convivência um lugar mais bonito, um lugar mais feliz, principalmente nessa época de Natal. Então, parabenizo e peço para que as pessoas que tenham este contato, né, com a comunidade de Padilha, que querem se solidarizar, né, estão precisando realmente de pessoas que sejam solidárias a este evento para nós realmente trazermos o Natal iluminado para a localidade de Padilha, onde que será um evento em parceria com o CPM da Escola Júlio Maurer. Também, senhor presidente, quero externar aqui meus votos de pesar aos familiares do amigo Dailor Pandolfo, né, morador de Rio da Ilha, muito conhecido, um homem muito preocupado com o social, né, então um baita de um parceiro de nosso município, um grande amigo, né, e uma pessoa que realmente deixou enlutada não só a família, não só os amigos, mas toda a comunidade. Também, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma reflexão, para que nós tenhamos uma reflexão que novamente começou a dar um surto muito grande desse coronavírus, afetando o nosso município como toda a região gaúcha e no Brasil. Temos, pessoal, que tomar o cuidado, o devido cuidado, temos que realmente refletir aonde nós temos que ter a preocupação com o nosso semelhante. Sabemos que muitas portas irão se fechar daqui um pouquinho devido a essa pandemia, mas sim pedimos realmente que para que se tenha uma nova sensibilidade para este momento, porque a economia do nosso Brasil, de nosso estado, de nosso município está em xeque, né? Aonde que fábricas podem fechar, empregos, então, as pessoas podem perder. Então, temos que, sim, tomar todo o cuidado do mundo para as providências que iremos tomar aí na frente. Teria mais para falar, senhor presidente, mas agradeço a oportunidade que Deus me dá de estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.